Olá, Teresa Rico. Qual é para si a quinta essência do circo? Quinta essência. Quinta essência, há várias quintas essências por aí, né? Então vamos a Há uma delas, várias a delas. A primeira. minha, especificamente, quer dizer, para já é ser muito disponível para arriscar a vida, arriscar ser artista e entrar nesse mundo, que é um mundo ainda relativamente fechado. Arriscar a vida, estamos a falar dos trapezistas ou Sim. dos domadores de leões, é De isso? tudo, quer dizer, o circo, a sua essência, O palhaço não exatamente, arrisca a vida, por exemplo. arrisca, porque o palhaço é aquilo que tem que fazer um pouco de tudo, não é? E depois tem as suas especialidades. Eu não cheguei aos aéreos, eu arrisquei pouco, mas estive sempre em solo. Mas arrisquei que pudiera não ter aplauso, não é? E várias vezes me aconteceu. Mas, essencialmente, é realmente ter disponibilidade para isso e para querer brincar um pouco com o seu próprio corpo e com o risco que é, muitas vezes, fazer números ou ousar subir às alturas onde se pode cair, não é? Então é engraçado. E depois fazer rir. Ah, Fazer estava a rir. ver, porque eu Não, pensava que. porque é tudo. Depois disso tudo, o grande condimento é fazer ouvir o A aplauso, a gargalhada. gargalhada geral do público. Quando não, uma pateada também, mas é preciso saber sair da pateada. Agradecendo sempre, Foi muito muitas vezes obrigado, muito obrigado. pateada, é isso? Mas fui algumas E foi vezes pateada. complicado? Não, é saber sair. Quer dizer, é preciso ter um bocado de cara de pau, como se costuma dizer, não é? Mas tem E o palhaço é engatada. mesmo isso. Tem engatado assim uma carta para essas situações difíceis, género, se me acontecer isto, eu faço, digo isto e digo aquilo. Olha, Opa. eu aprendi a fazer Há isso um com. truque? Não. Não há um truque, não há um truque. Mas há uma grande atenção aos grandes mestres. Eu tive um grande mestre, o Luciano, como outros, Otto Campos, a nível da cena portuguesa artística. Mas tive outros muito grandes também em França e por aí fora. Mas o Luciano, que era um grande faz-tudo e era o chefe dos faz-tudos do Coliseu, com quem eu privei e aprendi muito também. Já com a minha formação vinda de França, da rua, porque em França na altura não havia escolas. Mas o que é? Ele, a dada altura, entra na pista do Coliseu, nós éramos vários, faz todos, e todos atrás, e ao som do seu grito de coisa, oh, e tal, e com uma voz, e ele tinha, e lá entrávamos todos. E o público, nada, népia. E eu lá atrás também, metida com eles todos, que eu não sei, eu Não estava batia vestida. palmas, não Eu ria, não vestia, nada? eu ainda estava vestida de calças, mas ninguém sabia quem eu era. Eu ainda era ali assim ali assim, Noviça. uma noviça, exatamente, uma noviça. E a dada altura, eu disse, o que é que ele vai fazer agora? Ele não faz nada, ele dá a volta outra vez à pista do Coliseu, tira o chapéu e manda-nos todos tirar o chapéu, nós fazíamos tudo aquilo que ele fizesse, não é? Tira o chapéu, agradece, muito obrigado, não se incomodem, não se incomodem e tal. E de repente, com aquela coisa dele e nós também, o público cai ali assim numa gargalhada e num aplauso brutal. Mas ele teve a coragem de fazer uma segunda volta à pista e realmente pedir o aplauso E resolveu de de uma uma forma forma muito bem-humorada. simpática, bem-humorada e bem-educada, que é uma coisa que Quer dizer. hoje em dia se fala muito mal para se puxar um aplauso. Não é preciso. Portanto, essa do não se incomodem é a carta que tem escondida no bolso, Pronto. se a coisa não E correr. aprendi sobretudo a entrar e a sair mesmo quando não aplaudem. Aprendeu, sobretudo, a receber o aplauso, porque estamos a falar com Teresa Rico, mais conhecida como Teté, muitas vezes também chamada. A mulher palhaço, esta da mulher palhaço, houve uma altura onde foi claramente a sua escolha, quase o seu cognome, digamos assim. Hoje não é hábito ouvi-la ser assim identificada, a mulher palhaço. Abandonou essa designação? Nada, não abandono nada, não, não. Deixei, está a marinar. Eu acho que as coisas, quando ficam ali assim a marinar, depois têm até outro sabor e têm outra força. Mas porque já não Não, gosta de palco, não, já. gosto imenso, mas meti-me numa grande aventura, que é o Chapitou, e tira-me muitas horas do dia, que é administrar. Não dá para preparar números. Tenho alguns números na manga, preparados, até brincando e fazendo um bocado o humor trágico-cómico da administração criativa e cultural que é fazer realmente um projeto como o Chapitou e que me tira de qualquer modo muito tempo à mesa e a pensar e a congeminar como não cair, como não ir para a falência e como não entrar em crise. E por isso, estou à espera do momento para eu voltar outra vez à pista, porque eu não tenho idade, sabe? É uma profissão que eu escolhi que não tem idade. Em qualquer idade, nós estamos preparados para entrar em pista, se não nos distrairmos, e para continuar a fazer rir, se eu conseguir ainda, e preparada para não ter aplauso também. Ah, tenho a certeza que vai ter um grande, grande aplauso. Vamos ver, vamos ver. A nossa convidada nasceu em 1946, há 63 anos, portanto, na Praia de Granja, em São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia. Filha de um médico de origem suíça e de uma brasileira de origem italiana, a nossa convidada foi para Angola aos 3 anos, regressou aos 17 para se inscrever na Aliança Française. Pouco depois, nos anos 60, foi viver para Londres, onde trabalhou como babysitter, dog sitter, guia turista, empregada de mesa, disc jockey. Foi até vendedora de bilhetes na Candonga para o Mundial de 66. Sim, sim. Aliás, a nossa convidada acompanhou de perto o histórico desempenho da seleção portuguesa nos tempos áureos do Eusébio. Conheceu o Eusébio nessa altura? É, encontrei-o, falei com ele. Quer dizer, eu era guia turística e tive a oportunidade de ter esses bilhetes para vender exatamente à Candonga. E por isso, como eu era quem vendia, tive logo os bilhetes na primeira fila. Eu e os meus amigos todos portugueses na altura, não é? O José Megre. O José Megre, o Luís Pombal, o Carlos Monjardino, o Domingos Sá Nogueira. Enfim, uma quantidade deles que estavam nessa altura. Viu aquela famosa abada à Coreia do Norte? Eles a chorarem, tudo pequeninos. 5-3. Exatamente. Então vi isso na primeira fila. Eu não sou nada... Futeboleira. Não sou nada, mas gosto. É um espetáculo que se for bem jogado e se for com muito desporto e menos negócio, vale muito a pena ver, não é? E com o Eusébio na altura, então. E com o Eusébio. E depois com o Torres, e aquelas peras do sim, Torres. Sim, sim. A correr ali assim. E era um grande artista. Simões. E o Simões, tudo isso. Sim. Vi Ora, completamente. Uma experiência em Londres que lhe permitiu cruzar-se justamente com outras pessoas vindas de Luanda, já falámos aqui, por exemplo, José Megre ou Carlos Monjardino. Depois regressou a Portugal, casou, foi dona de casa, teve um filho, depois separou-se e mergulhou no mundo da publicidade e, sobretudo, nas artes. Trabalhou numa livraria com Camilo Mortágua e Francisco Fanhais, sempre dedicada aos jovens, muito interessada na educação pela arte. Antes do 25 de Abril ainda, partiu para a França, Paris, a fim de frequentar um curso de circo. Ao mesmo tempo aprendeu sapateado, acrobacia, mímica, dança. Também tirou um curso de vídeo com Jean Rouche, uma referência nessa área. Animou a comunidade portuguesa numa instituição cultural que haveria de inspirar na fundação do Chapitó, o Centro Cultural de Gentilly, salvo erro. Maison de Jeanne. Uma Maison de Jeanne. Exato. Uma casa para jovens. Exatamente. Depois do 25 de Abril, Teresa Rico, a Teté, regressa de novo a Portugal para trabalhar no Coliseu de Lisboa. Colaborou com a Secretaria de Estado da Cultura, onde, de resto, inaugurou um departamento dedicado ao circo. Depois disso, foi aquilo que podemos dizer, o erguer de um sonho, a criação e a dinamização do Chapitó, um projeto cultural, artes performativas com circo, dança, teatro, música e, sobretudo, com um investimento muito forte em inserção social, já que muitos dos jovens que vão... Digamos que é um centro de porta aberta, podemos assim dizer, ali junto ao Castelo de São Jorge, em Lisboa. Recuando no tempo, recorda-se desse período em que viveu em Angola? Recordo-me tudo. Eu sou mesmo info-excluída, isto na atualidade. E por isso a minha memória está de tal maneira trabalhada que eu sou um computador aqui assim memorial. E foi importante. E lembro-me absolutamente tudo. Em Angola? Em Angola, na minha infância, na minha juventude. Então, essa experiência em Angola Londres, foi profícua, foi importante em Angola? África. A África são os países do futuro, não é? A África, a América Latina, do meu ponto de vista, não é? Do meu ponto de vista e modesto. Agora, são países muito grandes, não é? Com uma grande riqueza, não é? Natural. O seu pai era médico lá? O meu pai foi médico lá, médico da lepra, e acompanhou muito essa doença e essas vítimas dessa doença na altura. Vivemos muito no interior da África, que é assim, uma coisa fantástica a descobrir, não é? Naqueles morros, com terra encarnada, terra batida, e onde viviam os missionários, nós vivíamos também isolados do mundo, porque nessa altura ainda se pegava, como é que é? Era um vírus que era contaminoso, não é? E por isso nós vivíamos isolados e foi interessante. Nós brincávamos muito com os leprosos na altura e veja bem que fiquei de tal maneira imune que não tenho nunca problemas de pele. Mesmo pintando a cara todos os dias, não sei quantas horas por dia. Nunca houve problemas dessa matéria. Não, é interessante, não é? Ora, nessa altura, bem, por acaso, em África há imensas tradições que implicam pintar a pele também, já também, a priori. Pronto. Não sei se em Angola venho a inspirar-me um bocadinho mais tarde. Vou recuo um bocadinho na história da minha vivência e vou ter exatamente aos moquiches, que eram os feiticeiros que apareciam ao fim da tarde para espantar os leões que andavam à solta pela terra, não é? Nós vivíamos no Alto Zambeze, em Kazombo, por isso isolados do mundo, onde estava uma grande gafaria, não era? De leprosos, e por isso os leões, era ao fim da tarde, pela fresquinha, lá vinham eles cá para fora. E nós não éramos avisados pelos moquiches, que eram os feiticeiros, dumba, dumba, dumba, nós podíamos correr o risco de estar a brincar cá fora e sermos engolidos por um leão. E de maneira que depois fechávamos as portas e tal, encostado, não é? E íamos para dentro e o leão passava e a gente estava, pronto, brincávamos. Por isso, brincavam os moquiches pintavam a cara com negros, toda. Portanto, brincavam, não havia separação racial? Não havia. Estamos a falar dos anos 50, Dos anos 50, era assim... Para já os moquichos pintavam a cara, então eu estava-lhe a responder à pergunta. Sim. Por isso era uma grande inspiração. Isso estou a falar de Angola. Mas não é? Dizia nessa altura, eu quero ser palhaça? Não, mas eu voltei lá muito mais tarde, quer dizer, na minha história, depois eu voltei aos moquichos para perceber o que é que era quando eu vou para a Museu de Lomé. Sim. Eu vou descobrir estudar a verdadeira história dos países africanos e sobretudo em Angola, as mumuilas, as etnias todas, eu fui descobri-la em França, não em Portugal. E depois teve que regressar... Não, nós em Angola estudávamos o Rio Minho, em vez de estudarmos as raízes... As o Limpopo as verdadeiras culturas africanas. E o Kwanzaa. Pronto, não. E então estávamos a estudar o Rio Minho. E depois esquecíamos do resto. E eu, quando dei conta que tinha vivido com essas pessoas, em França tive o cuidado, por via do Jean Rouge e no Museu de Lomé, na área de etnologia, de ir pesquisar onde é que eu tinha estado. Pronto. Por isso eu andei assim, um vai e vem, à minha memória, e vou descobrindo... Ora, estamos a falar de uma família... relativamente tradicional, burguesa, como sim, se diz, sim, bem sim, dito. Sim, senhor. Bem nascida. Bem nascida. Tinha sete irmãos. Portanto, exatamente. Era uma prole. Tenho sete irmãs, exatamente. Digamos que a ideia que tenho do material que foi reunido pela produtora deste programa, sim, Manuela Gomes, sim, é de que teve uma infância muito, nesse ponto de vista, muito liberal. Portanto, não foi nada conforme aquilo que estava traçado para as meninas prendadas na época. Não, exatamente. Era liberal, mas já a África apela a isso, não é? A África é um país de liberdade. Mas os pais tinham essa mentalidade liberal? Não, tinham. Tinham, quer dizer, tinham uma certa maneira, era uma educação outra, não era tão liberal quanto o meu pai, era um homem do regime, não era um homem da confiança do regime, na área da saúde, infelizmente, porque além de tudo mais, ele era um humanista, e era um homem liberal nesse sentido, e por isso nós brincávamos com os nossos irmãos, que éramos sete, e também com os outros utentes, com os leprosos, com a equipe toda que acompanhava o meu pai, os enfermeiros, e tal, quer dizer, por isso meu pai era uma pessoa realmente que o reunia todos, não é? Até porque nós vivíamos, tínhamos que viver em caravana, digamos assim, é um bocadinho também lá vai estar o circo mais tarde. Era uma aventura. Era uma grande aventura e uma descoberta, enfim. Por isso, eram também liberais, não era? E a minha mãe brasileira, naturalmente, que era ali assim a pitada de sal daquilo tudo, não é? Porque o meu pai, de qualquer modo, é de origem suíça, mas é um português de raiz, não é? Do norte, família do norte. De maneira que a minha mãe andava ali assim e contrapunha ali bastante. Por isso, realmente, vivíamos... Claro que vivíamos bem e com alguma liberdade, mas muito bem orientados e aquilo tudo, enfim. Com as suas regras. Com as suas regras. Não era traquina nessa altura? Eu era muito traquina e realmente eu fugia um bocadinho àquilo que eventualmente tinha estado predestinado, não é? Na minha família. Predestinada para quê? Predestinada para ser uma Teresinha, para ser uma quê? Rapariga, uma Teresinha? Uma Teresinha bem comportada, eventualmente. Uma menina? Uma menina, exatamente, de convento. Eu estive muito em colégio de freiras, porque eu era um bocadinho insuportável em casa, e de maneira que... Mas foi onde eu aprendi também muita coisa e consegui até transgredir. Porque aquilo, nos colégios de freiras? Porque aquilo era tudo tão arrumado, que era preciso transgredir. Porque se estivesse sempre desarrumado, eu já não podia transgredir, não é? De maneira que... Portanto, por antítese, foi moldada pelos colégios de freiras, é também, isso? Também. Mas tem piada que nada disso, numa palavra curta e grossa, nada disso me fez moça. Olha, até rima. Moça. Quer dizer que não tem nenhuma pedra no sapato em relação à igreja ou aos colégios? Não consegui ter. E vou muitas vezes às minhas raízes, que é, aliás é isso que me faz ter uma certa estabilidade emocional e social até. Que me raízes olhar... no Norte ou raízes em Angola também? Raízes de educação, raízes dos baixos países onde nós passávamos, porque depois nós vinhamos a Portugal vinhamos a Portugal, como se dizia na altura, vinhamos fazer... Em licença. Licença de graciosa. Era como nós fazíamos, que vinham-se passar 6 meses a Portugal e outros tantos ficávamos em África. De maneira que nós andámos aqui assim nestas culturas todas, e tendo origem também suíça e origem brasileira. Tornou-se cosmopolita, no fundo. Um bocadinho, multicultural, exatamente. Depois, imagina que aos 17, quando arranca para Londres, aí é que é o cosmopolita a sério. Não, aí chegando a Portugal, já o meu pai decidindo ficar em Portugal e tudo isso, então foi exatamente quando começa o dito terrorismo, chamado terrorismo, na altura nós vimos para Portugal com a... Portanto, as ações da UPA e da... Pronto, exatamente. Em Angola. Pois, ele é lá pelos anos 60. E então nós regressamos à base com muitas tantas famílias, e o meu pai fica, e uma parte dos meus irmãos ficam, outros vêm e tal. E eu, ao chegar a Portugal, à Granja, exatamente, ali ao lado de Espinho, uma terra muito pequenina, uma praia muito simpática, muito engraçada. Aliás, era a praia do Eça de Queiroz. Ainda lá está em casa? Não. Não, já vendemos, agora vendemos, ultimamente vendemos, uhum. E minha família está em Cascais. Mas nessa altura, ir para a Granja, aquilo era, quer dizer, estar numa jaula, não é? Não me aguentei, andei lá pelos liceus Carolina Micaelis e pelas alianças francesas e tudo, mas não me aguentei e por isso precisava de fugir e fui-me embora para Londres. Então, ser babysitter e dog sitter. Então, essa do dog sitter, como é? Dog sitter, porque eu tomava conta de um cão, que era um cão que tinha recebido até um prémio, porque era um bull terrier com Fox, era ali uma mistura. E então, o cão tinha ganho até um prémio nos Estados Unidos. Um cão único, uma coisa assim. E de repente, eu tinha que tomar conta do cão e vivia com ele, e dormia com ele e tudo isso, e passeava com ele, e se eu o perdesse, era uma chatice. Então, mas era algum nobre que... Era um nobre, exatamente, em Notting Hill Gate. Então conheceu... St. Petersburg Place, exatamente. Ficou com boas memórias dessa Fiquei muito. Período. Eu tive o prazer de ver os Beatles, não é? Ali em Trafalgar Square. Ao vivo? Ao vivo. E nem eles eram Beatles ainda. Porque eu sou pessoa de rua, não é? Sou mulher da rua. Então, mas... Por isso, eles andavam na rua como se andava no Chiado e como... E então, em Trafalgar Square, pintava-se no chão e tudo aquilo, não é? E por isso, e eles circulavam por ali. E naturalmente que eu era uma mulher de espetáculo já, à procura, sobretudo, de me integrar aonde. E por isso, quer dizer, nós ouvíamos música, Bob Dylan, tudo então, aquilo. Então, se eu posso entender, tomava conta do cão durante o dia, à noite ia curtir. Não, e à noite ia curtir, claro. E para a Ilha Dwight, cheguei a ir para a Ilha Dwight, ver o Bob Dylan, então, naquela altura. A Ilha dos Navios dos Veleiros, é isso? No sim, sul? Sim, exatamente. Da Inglaterra? Onde foi o grande concerto do Bob Dylan, ainda antes do Festival de Vilar de Mouros. Então, e disc jockey? Como é que vai parar a disc jockey? Disc jockey, porque exatamente, para fazer algum dinheirinho de bolso, eu trabalhava no Bataclan. Onde eu punha música e também tomava conta dos casacos. Lá em Londres? Em Londres. Porque em Londres... Era de uns brasileiros, seria? Era de uns brasileiros. Aquilo era assim, havia muito gambling, não é? O jogo. E o jogo clandestino, muitos deles, não é? E então, acabava o disco jockey, aquilo fechava-se, e eles começavam a jogar, e eu ficava ali a tomar conta dos casacos, aquilo tudo. Quando vinha a polícia, a gente escondia-se, e depois fugíamos. E pronto, e assim fui vivendo um bocado esses bafons. Justamente, dá a ideia que procurou os bafons, foi isso? Não, eu sou mulher de bafons, eu sou mulher de bafons. Gosta? Agora, sente-se bem? Eu sinto-me bem, gosto. Porquê? Porque tem uma magia muito própria, o espetáculo e o mundo da noite. É o lado romanesco, não? É um bocadinho... Se quiser, eu acho assim um elogio romanesco, acho um elogio. Sim, parece um mas romance, é um bocadinho não é? mais vadia, sou mais vadia do que propriamente romanesca. Mas também fui muito romanesca noutras épocas. Ora, não, mas por exemplo, ainda temos essa no seu currículo de vender bilhetes à candonga. À candonga. Porque, para a bola. Pronto, porque, quer dizer, é assim, desde que eu não tivesse feito grandes asneiras, eu acho que eu fui uma pessoa realmente, fui uma espécie de um Zé de Telhado, não é? E por isso... Era para se rascar, para viver? É isso? Para viver, e já agora também dava o prazer aos outros de irem ver o jogo de futebol e tudo aquilo. Eu gostava também de estar acompanhada. E por isso eu nunca tive problemas de me, passo o termo, desenrascar, que é a palavra que eu não gosto muito, porque os portugueses são muito desenrascar. Eu sou mais de encontrar, hoje em dia, dar oportunidades, encontrar soluções. Né? Mas tinha a noção de que estava a palpar terreno para um dia fixar a sua atividade em algo, ou não sabia ainda o que é que era? Estava a medir até onde é que eu era capaz de ir, não é? Eu acho que nós temos que medir as nossas capacidades e fui capaz de ir até tão longe, de uma forma mais transgressora, para depois ter conseguido fazer o chapitô que eu nem sei como é que foi possível. Se calhar só depois desse tirocínio todo é que era possível. Pronto, lá está, foi o tirocínio perfeito. Mas de uma forma positiva sempre, não é? E cultural, claro. E de informar-me, depois que eu não andei em universidades, não é? E por isso, quer dizer, eu fui à procura da minha cultura, da minha sabedoria, que eu sei muita coisa. Nunca hoje em confrontaram dia. Com essa história de não ter estado numa universidade? Nunca disseram, tá, pois, não tirou o curso e tal? Sim, já me confrontaram, mas isso é uma história mais para a frente ainda, se quiser. Ah, não, então as comunidades europeias perguntaram a dada altura, não perguntaram, exigiram, aliás, as pessoas diplomadas para fazerem tal ou tal escola. E quando eu dei conta, 10 anos depois, de ter feito a escola, que é uma escola reconhecida, uma escola a nível secundário... Estou a falar do chapitô, não é? Estou a falar da escola do chapitô, escola Sim. de circo chapitô, que é a nível secundário. Quando se começou a exigir que todos os professores tivessem determinado nível académico, eu disse, não sei como é que isso é possível, porque há 10 anos que eu criei esta escola, construí, já está estatutariamente, existe. Eu sou a primeira pessoa a não ter esse estatuto académico. E depois os artistas de circo, quase nenhum deles tem também. Por isso, como é que podia ser? Bom, e recuou tudo, parou, ficou ali assim direitinho. A nível europeu? A nível europeu. Porque a nível europeu começam a exigir o tal do nono ano, o tal da formação académica para dar aulas. E deixaram cair essa exigência? Deixaram cair essa exigência, não era possível. E eu agora formo uns e formo outros. E eu própria já estou formada pela vida. E há alguma vantagem em ter o canudo? Ou seja, recomendo ao canudo? As duas coisas, eu acho. Eu acho que uma formação académica, se temos bons professores académicos, eu acho que a mim faz muita falta muitas vezes. Intelectualmente e tudo isso, eu acho que é um bom suporte para até para toda esta caminhada desaustinada que eu fiz para mim própria, não é? Para ter a certeza de como é que é. Foi ou não foi, é ou não é, estou no caminho certo ou não estou, é para que eu não é. E isso faz falta um estudo bem académico. Mas não chega a isso? Eu recorro muito ao Boa Ventura Sousa Santos, recorro muito ao João dos Santos. Aos diplomados. Sim, com certeza. E eles também recorrem a mim porque eles não tiveram a ousadia que eu tenho. Eles vão pela minha prática e teorizam aquilo que eu fiz, não é? Uhum. E que eu faço muitas vezes. Eu sinto falta dessa teoria, ter que recorrer a eles, porque eles nunca estão no sítio certo, não é? Uns já morreram, outros não estão. Pronto, são muito vadios, andam sempre aí pelo mundo inteiro. Então, mas vamos falar um pouco mais dessa vadiagem, porque teve muitas etapas e pois ainda tive. Só falámos de uma. Pois tipo, que vive muito, não é? Pois claro. Vive intensamente as coisas. Vamos, por exemplo, depois chega a Portugal, mas depois volta outra vez, e neste caso para a França. Antes de mais, qual foi o aroma que veio de Paris que a levou para lá? Não, é assim, quer dizer, eu na altura... Estamos a falar antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril. Eu quer dizer, tinha uma grande preocupação social, tinha e tenho. E por isso incomodava-me a coisas que eu via aqui em Portugal. Eu não sou uma politiqueira, mas sou uma pessoa que tem uma consciência política e social muito grande e fui adquirindo ao longo dos anos. Exatamente, eu privei muito com o Zeca Afonso e por isso ele levou muito a perceber o que antes é do 25 de Abril? Antes do 25 de Abril e com o Carmelo Mortágua e com o Fanhais e com o Pátio Felicidade, andei por isso. Porque além de eu era muito exótica, por um lado, mas era ao mesmo tempo muito assertiva naquilo que fazia, né? E por isso eu também era muito ousada e por isso tudo isto era uma boa conjuntura para se preparar uma revolução que estaria em preparação sem eu saber sequer. Uhum. E eu, o meu contributo era realmente... Acho que o Mário Soares não lhe deu uma dica. O Mário Soares, já em França, que era quando eu queria ir para Cuba, e a dada altura ele diz, não, minha amiga, espera aqui assim um bocadinho, que qualquer dia a gente vai todos para Portugal. E depois aconteceu o 25 de Abril. Uhum. Então, mas em Paris, então escolhe Paris porque? Não, eu escolho Paris porque, exatamente, fui avisada pela PIDE, fui avisada pelos amigos meus, exatamente... os ex-padres, que a PIDE andava atrás de mim. Porque Francisco Fanhais, é isso? Não, pelo Vilaça e pelo Carlos Cardoso. Uhum. Vilaça já morreu, uhum. Carlos Cardoso ainda existe, eram ex-padres. E vivíamos todos ali na ajuda, não é? No, coisa. E eu privava muito ali assim, com aquelas pessoas. E a dada altura eu ocupava-me dos miúdos da rua, uhum. que vendiam jornais. E eu comecei a desviá-los, os Ardinas, a desviá-los, porque achava que era preciso dar-lhes outro tipo de oportunidades. Então, encontrei uma forma, era uma espécie de uma cooperativa onde nós estufávamos os sofás estragados. E então, eles ganhavam aquele dinheiro e nós já estávamos a dar o tipo de formação, o tipo de coisa. Pronto. Tudo isto muito autêntico, não é? E muito autodidata. E a dada altura aquilo era mexer ali assim numa área que atrapalhava cá fora e era meio estranho. E por isso percebeu-se que eu podia ser apanhada. E esses meus amigos avisaram, atenção, a PIDE anda atrás desta rede, onde eu pertencia a essa rede. Uhum. Estava ligada com essa rede. E que vinha a ser aluar. Uhum. Palminácio, por aí fora. Conheceu o Palminácio, então? Muito bem, muito mesmo, esse muito bem mesmo. Uhum. E então, quando me avisaram, eu nesse mesmo dia ou 2 dias depois, desapareci e fui embora para a França, para não ser apanhada pela PIDE. Quase assalto, não é? Assalto. Assalto mesmo? Não foi assalto. Fui com o Luís Aneto Jorge, mas fui um bocado ali assim à revelia de tudo. Mas passou a fronteira? Passei a fronteira, rapidamente, com o Luís Aneto Jorge e, com, e depois com o Seixas Santos, que depois se encontrou também comigo, de onde eu já fazia parte um bocado desse grupo. É toda uma geração. Estamos sempre a falar de uma geração. É uma geração. E onde eu me tinha exatamente metido no cinema, exatamente também um bocado como sobrevivência e na publicidade, que eu era muito gira, e a Maria que fazia muita publicidade. Era o Seixas Santos, realizador de cinema? Não, que... por acaso não foi com ele que eu fiz, mas fazia parte dessa tertúlia, que era ali assim pelo Vavá, mais o Fernando Lopes, mais o António Pedro, o Fonseca Costa, ali assim aquela zona da área do jazz também, o Alto Clube, do Alvalade, Avenida de Roma, Avenida dos Estados Unidos. E eu circulava por ali assim, porque era realmente muito apetitosa, e muito engraçada, e muito divertida, animava, era gira, ganhava muito dinheiro nessa altura já, tinha saído da TAP, eu tinha sido hospedeira da TAP também, mas é que tudo ali não assim, se deu bem com essa vida de hospedeira? Na hospedeira não me dei muito bem, porque eu também perguntava muitas coisas, sabe? Eu estava sempre a perguntar, e porquê? E porquê? E a altura, portanto, tantas vezes que o comandante Schultz convidou-me a sair. E depois foi ele a primeira pessoa a ir para a rua também depois do 25 de Abril. Isto sabe que a vida encarrega-se de mal conta de... Pois, de fazer e desfazer quando é necessário. E por isso eu tive também por ali, pois está a ver, eu era assim uma pessoa engraçada, né? Divertida e tal, muito gira e tal. E a maneira que aquilo tudo ali assim esteve, pronto, ao serviço de uma preocupação minha social, daí eu falar do Zé do Telhado, e depois então fui-me embora para a França, e em França encontrei-me com o Nuno Bragança e com a Maria Bela e com outro tipo de grupo de gente, naturalmente que eu ia identificada com aquilo, e vou parar à escola de Lecoq de Mímica, porque não havia ainda escola de circo. Uhum. E depois tinha que trabalhar muito, vender jornal e tudo aquilo, porque era uma escola muito cara. Muito... Então o circo era o quê? Era só autodidata? Não, eu fui autodidata até aos anos 80. Aliás, todos nós na Europa. As escolas de circo só aparecem com o Jacques Lang, a saída do Giscard d'Estaing e o Jacques Lang. O ministro da Cultura de Mitterrand. Exatamente. Uhum. Porque até lá não havia escolas de circo. Uhum. Ou seja, os circos eram muito virados só para as famílias, não é? Famílias de circo, onde eu não vinha, família de circo. Uhum. Mas então tínhamos a rua, porque em França a cultura está na rua. E por isso eu era bem considerada na rua, eu tinha lá o meu lugar. E por isso, quer dizer... Mas havia uma espécie de um top na rua, é isso? Bem considerado na bem rua? Bem considerado, não, porque depois... Era nos jornais? Era o Libération? Não, era o quê? Não, o Libération também me apanha. Mais tarde apanha-me na rua e considera-me lá, enfim... Quer dizer, andar na rua no sentido literal. Literal, que é, literal. Conhecem-se na rua, literal, fazem o que têm a fazer literal. Na rua. Em frente ainda, o Lesal, ainda não era o Bobur. Sim. Era o Lesal, onde nós comíamos à madrugada, comíamos a sopa de cebola. Pronto, que era muito boa também, lá está, isto é uma cultura, não é? Cultura. E por isso, na rua eu conhecia muita gente, e pronto, ali se enfrentou a Lesal, e nós tínhamos lá o nosso lugar marcado. Nós tínhamos lugar marcado lá. Então era o quê? Era uma cruzinha? Era um processo natural, não. Quer dizer, não éramos muitos, não é? Naquela altura, não éramos muitos. Nessa altura vendeu jornais na rua? E vendia jornal na rua depois, durante a tarde, não é? Diferentes horas, em diferentes sítios, não é? Conforme o público. Começava ali assim na Praça Central, ali assim no Champs-Élysées, onde estava o público saído dos escritórios, porque ali assim o povo ali do Carcanhol, não é? E por isso eu tinha ali assim uma banquinha, foi onde eu conheci e encontrei o Arrabal, e depois à noite, por exemplo, ia para Pigalle, porque já era ali assim, em frente ao Moulin Rouge, onde por isso era outro tipo de gente, mas eram os estrangeiros, e eu vendia o International Royal Tribune. E viveu, enquanto esteve em Paris, viveu dos jornais, da venda de jornais? Vivi desse tipo de situações, sem dúvida. Desenrascar sempre. Assim, um bocadinho. E depois foi quando eu fui parar à Maison de Jeanne, depois de alguns anos lá estar. Aí já estava a ganhar 1.200 francos. Já era uma fortuna comparada. Era já uma fortuna e eu deixei-a por causa da Revolução Portuguesa. E vim-me embora, exatamente. Então, mas ainda antes de virmos para a Revolução, não se recorda, a dada altura, de ter assistido, por exemplo, a um concerto de Léo Ferré. Ah, na Fête de l'Humanité. Fête de l'Humanité, que era realmente o grande encontro de culturas. L'Humanité era o jornal Avante, digamos, em França. Exatamente. Era a festa do Avante. Era a festa do Avante. De França. Completamente. E onde se encontravam os grandes músicos, os grandes artistas, quer dizer, a grande intelectualidade era lá e eu estava ali assim sempre metida. Mas chegou a cruzar-se com... Cheguei a cruzar-me exatamente com Léo Ferré e outros tantos. E por isso, nessa altura, quer dizer, era o grupo equivalente aqui assim, um bocado ao grupo da Festa do Avante na altura. Do Zeca Afonso, se calhar, também. Zeca Afonso, exatamente. Porque nessa altura já conhecia Zeca Afonso também. Já conhecia Zeca Afonso. Que ia cantar lá para os imigrantes, não é? Assim, foi assim, era assim o nosso grande padrinho, não é? E nosso mentor. Lembra-se de algum concerto do Léo Ferré, assim, especial? Não. Era mais o convívio genérico e a figura? Não, convívio genérico, não, mas estávamos com ele no final do concerto. Falávamos com ele e discutíamos a política, o estado de saúde dos países, não é? Entre França e Portugal, o que é que estava aqui a acontecer ou não. Aliás, na altura também, o Chico Buarque passava por lá e o Caetano Veloso também passava. Quer dizer, é tudo gente que preconizava exatamente uma revolução que mais tarde vem a acontecer. Ne dure qu'un temps, le temps de te laver et d'aller te farcir un morceau de ton temps, de ce temps qui te reste à glander des soucis comme les fleurs pareilles aux fleurs de tes 20 ans. T'as qu'à la voir, la frime. Et ça ne coûte rien. À la voir la frime qui se met dans ton lit quand tu te prends pour qui, quand tu te trouves bien. T'as qu'à la voir la frime au milieu de la nuit lorsque tu la regardes, quand ça vient de finir, quand elle se prend pour qui. T'as qu'à la voir la frime en sortant de l'hôtel où t'as fumé qu'une clope qu'on t'a vendue pas cher. Quand la mort te fait jouir, rien qu'à y respirer, t'as qu'à la voir la frime. Alors Amsterdam, au bras d'un vieux pavot, avec les yeux bridés. A voz de Léo Ferré, La Frime, nostálgica, Tete, quando ouve este... Muito, saudades. É? Muitas. Porquê é que era importante esta vivência, este mundo, porquê é que lhe toca? Não, primeiro, quer dizer, eu acho que as artes é realmente o alimento de muita coisa, não é? Para mim, alimenta-me imenso as artes, qualquer tipo de arte, cinema, música, teatro, o circo, a poesia, a escrita, a palavra, tudo isso. E é isso que eu penso que vai ser a grande revolução cultural que ainda há de estar para vir, não é? Está para vir. E o Léo Ferré, além de me ter inspirado e me ter alimentado muito os meus sonhos revolucionários ainda, que estão para ser feitos, alguns deles, quer dizer, era um grande intérprete, não é? Quer dizer, era realmente um grande músico e era... um grande desafiador da nossa intelectualidade, da ordem, não é? Um anarca, aliás, ele era muito conotado com... Sim, com certeza, pois claro. Ora, depois disso, nem de propósito, chega ao 25 de Abril, vem para Portugal e, antes de mais, como é que encarou, onde é que estava quando se deu o 25 de Abril? Não, eu estava em Paris, não é? E, por acaso, acabo por saber disso porque a minha prima Ed, que trabalhava também na rádio, na RDP, na altura, pois não sei, a minha prima era... Emissora Nacional, ela que me dá o toque de que aquilo estava a acontecer. Por isso, às 5 da manhã, em Paris, quando eu percebi isso, pus-me logo a organizar ali assim, um comitê. Eu vivia com alguns brasileiros também exilados do Chile, vindos do Chile, e quando foi saída do Allende, e então organizamos aquilo tudo logo e depois tivemos uma reunião ainda lá num centro-dia de idosos lá com mais Soares e com mais outras pessoas lá, e começou-se a falar muito e tal, comboio, avião, isto, aquilo, aquilo, outro. Temos que ir, é isso? Temos que ir, eu peguei na minha carrinha e vim-me embora e cheguei cá 48 horas depois. E com a minha carrinha Volkswagen, mas, e com os meus amigos brasileiros. Mas quando vinha já para assentar malas? Não, vinha participar na festa, eu queria ir à festa e pronto, e por isso vinha correr perceber o que é que estava e tive a oportunidade de ver algumas autarquias a serem invadidas pelos populares, não é? As portas das câmaras municipais a caírem e outras a erguerem-se, enfim, e de entrar em Portugal com a Revolução e sem lenço, nem documento, como diz a canção do Caetano, não é? E com um cravo na mão, que foi uma coisa extraordinária, não é? Sermos recebidos pelos militares com um cravo na mão, era qualquer coisa, não é? Sobretudo saído de um regime ditatorial, exatamente, uma ditadura. Exatamente, por isso. Ora, nessa altura tem, portanto, aceitava ou, vá lá, subscrevia alguma ideologia em particular? Era comunista ou era socialista? Não, ou... eu sou uma pessoa da ação, eu tive uma grande empatia com a Luar, Luta da Ação Revolucionária, e com o Paulo Menácio, que eu admirava imenso, era um homem muito bonito, além de mais, e era um grande provocador e um homem com muita fibra, e o grupo todo do Vitorino e outras tantas pessoas, enfim. E Vitorino? Por isso, o Vitorino cantor. Sim. Éramos todos ali um grupo. Família Salomé. Exatamente. Agora, eles eram realmente os comandantes da coisa, e eu era ali assim uma apoiante ali assim, sempre ao serviço. Não era que eu não me quisesse comprometer, é que a minha função era mesmo realmente estar na retaguarda. E por isso, quando eu vim, foi mesmo para fazer aquilo que fosse necessário. Não era para ocupar cargos políticos nem cargos de chefia, era realmente para tomar conta daquilo, para limpar a casa. Do povo. E dinamização cultural? Recorda-se dessas ações? Fila muito bem com a MFA. Entre Trás-os-Montes, com a MFA. E como é que foi a experiência? Foi fantástica. Exatamente, eu já estava a pôr ao serviço da revolução e da alfabetização, porque era um país onde realmente o analfabetismo era presente, pus a minha arte, a minha cultura. Mas né? Gostou daquilo que encontrou e viu o entusiasmo ou ficou desanimada quando conheceu o país verdadeiro, o país real? Não, eu fiquei assustada, para já fiquei muito assustada, mas achei que era porque valia a pena pôr mãos à obra, arregacei as mangas, fui lá, animei. Exatamente. Assustada porquê, já agora? Porque era uma grande miséria. Eu vinha de um país de cultura, não é? França. E chegar aqui assim e ver este obscurantismo todo, tudo isto, que era um bocado assim preocupante. E por isso apanhei com o MFA, pus-me ao lado deles também e fui muitas vezes convidada para intervir com a minha arte de fazer rir e de palhaço, não é? Com a minha profissão que já vinha, já estava organizada. E por isso ao serviço da educação. O que vai dar, quer dizer, a arte, não é? Na luta contra a exclusão. É engraçado porque há sempre... Nunca é só palhaço para fazer rir, é palhaço num âmbito de uma ação... Como instrumento, sim, de intervenção social. Eu acho que é isso um bocado, o meu papel como artista. Portanto, não é para distrair, então? Não é para distrair, não. Não é para entreter também, não. É o quê? É para quê? Não, é para ensinar e para consciencializar e para chamar a atenção às realidades e tacar a comida ou o pão. Eu estou em pista e vou fazer sair isso. E as pessoas começam-se a rir e dão conta que é verdade. Ora... Há uma altura. Os bobos na corte, não era? Não eram os denunciadores. Diziam a verdade? Diziam as verdades, os denunciadores, o pontapé no rabo e tunga, e a coisa estava ali assim, a gente caía, toda a gente se ria, mas percebiam o que era. E sentiu alguma vez influência, capacidade de influência com esse humor, com essa ironia? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Ao ponto que, pronto, depois de ter entrado aqui assim para a minha vida artística de circo, não é? Em Portugal já, depois de decidir cá ficar. Ter passado pelo sindicato e ter dinamizado de uma certa maneira e corri o mundo aí com as companhias de circo mais pequenas, umas pequenas, outras grandes, fui parar ao Coliseu e por isso dei-me conta da condição social terrível em que viviam os artistas de circo, alguns deles, e propus ao Ministério da Cultura criar um departamento de circo ao lado do teatro, das artes plásticas, na altura de João Vieira, de uma série de pessoas exatamente no Ministério da Cultura. Ora, justamente, quando mergulha, como é que corre essa experiência no miolo, portanto, dentro, como é que viu por dentro o poder? Porque lidou de perto com... Vi, não gostei, saí. E não gostou do quê? Por isso, eu sou funcionária pública, mas tenho licença ilimitada. Ilimitada. E não gostou do quê? Não gostei, porque o poder não pode estar a entreter, o poder é para fazer. E tem que ter, e tem o poder para o fazer. Tem é que querer fazer. Portanto, há muita inércia no poder, é há isso? Muita inércia. E há um jogo político neste momento que está muito instalado e que tem que olhar mais para realmente para, com mais objetividade para a concretização e realização de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Educação, cultura, saúde, habitação, olha, diz a canção também, sim, vai a música. E eu acho que estamos aqui assim um bocado a encanar a perna à rã. Então, mas as pessoas que têm ideias e convicções, essas quando chegam ao poder não as viu... É preciso concretizá-las e não estão a conseguir. Não, mas estão a conseguir, por inércia ou por... Não, eu acho que se entrou aqui assim numa discussão... Retórica. Exatamente, e de política e de valores que não são aqueles que a sociedade precisa. São valores muito um bocadinho egoístas. Mais egoístas e sujos, um bocadinho, está sujo. Está muito suja. E por isso nós precisamos realmente tirar o pó de cima, ser mais objetivos e pôr-nos a caminho de concretizar. Ora, saiu da política, bateu, imagino, 3 vezes numa mesa de madeira, num tampo de madeira. Foi do Ministério da Cultura. Da política, quando digo do poder, da área. Eu passei por vários ministérios lá, por vários ministros lá, não é? Depois... Eu saí na altura do Lucas Pires, por isso eu até os aguentei a todos, mas nenhum deles fez nada daquilo que eu queria ter feito e fazer cá fora. Fazer na prática, digamos na prática. Assim. É uma mulher da prática. Sou isso. Mulher do terreno, de prática, sim senhor. Mas com pensamento. Ora, nessa prática, e já vamos falar do circo, porque isso está no centro da TT, mulher palhaço, sim, palhaço, não é? A minha profissão. Mas ainda experimentou cinema, porque fez um curso de cinema cubano, foi isso, e participou em alguns filmes, por exemplo, no Perdido por 100, Perdido por 1000, de António Pedro Vasconcelos. Como é que foi essa experiência? Não foi uma tentação o cinema? Quer dizer, vamos lá ver, a minha vida foi aprender exatamente com os outros e pela prática, não é? Por isso, em França, eu entrei para o Museu de Privei, com o Jean Rouche, no Museu de l'Homme, fazendo pesquisa sobre... Vídeo. E a cultura africana, que está muito bem, não é? Com o Langlois, em França, na Cinemateca, com a Ariane Nuskin, também no teatro. Portanto, teve sempre um temperzinho. Eu sempre privei com gente de alto nível e que foram grandes mestres para mim e que me ajudaram a crescer e a arrumar o meu intelecto. Em Portugal, quando eu entrei do cinema e da publicidade, pronto, um bocadinho relacionado também afetivamente com certas pessoas, dessa altura ligadas ao cinema, na altura estava muito próxima do António Pedro Vasconcelos e não só o ajudei na produção do filme do Perdido por 100, como foi de uma certa maneira quase que inspiradora de algumas figuras, as camisas às riscas de Pierre Rolfou ou do Acossado, do Godard, exatamente. E por isso, quer dizer... Mas inspirou como? Eu andava sempre com a camisa às riscas, não era? E por isso era um filme, na altura, também que estava muito na BR. Eu tinha-me inspirado com a Jean Seberg e o António Pedro com a minha figura também. E depois nasce... A afinidade, exatamente. E por isso andei com ele para ir nessa grande produção e concretizou-se e ajudei-o até com o Zé Nuno Martins a arranjar-se parte da verba que era necessária para acabar o filme. Eu tinha alguns conhecimentos também, enfim, o chamado realmente produtor, na altura que não havia ainda a figura do produtor. Mas quer dizer, isso não a levou a optar pelo cinema em detrimento do circo? Não, nunca foi parte da minha cultura, mas não. Eu gostava tempero. De fazer rir. Foi. Eu gostava de fazer rir. Então, finalmente, temos o circo, frequenta uma escola na Hungria. Passei também pela Hungria, já depois de cá estar em Portugal. Passou um bocadinho por todo lado, no fundo. Passei um bocadinho por todo lado. Porque foi também à China. Também estive na China, exatamente. Conhecer o circo estagiar, chinês, que acho que é muito importante, não é? Muito importante, e não aconselho a muita gente. Enfim, a forma de ensino. Que é draconiana. A forma de ensino. É escravo. Um bocadinho. É meio complicado, mas são exímios, não é? Mas não sei se eu queria tanto. Então, por exemplo, havia na altura, tenho eu de memória, aquela rivalidade entre o circo de Moscovo e o circo de Monte Carlo. Não, ou de uns ou de outros. Eram completamente diferentes, por isso eram objetivos também diferentes, ou seja, na Rússia e na Hungria, nos países lestos, não, era uma escola bem mais técnica, praticamente, do que de entertainment. Monte Carlo, mais de entertainment. Porém, com os artistas russos, não é? Pronto. Então, o Popov, por exemplo. Popov, com quem eu privei bastante. Popov, temos que dizer aqui, Oleg Popov. Talvez um dos maiores palhaços do século mim, XX. Para não mim, é? Não é? Hoje em dia, quer dizer, não é? Há muitos palhaços. Não há tantos como vocês possam pensar. Não há tanta gente a nascer para essa arte de fazer rir. É uma arte muito especial, não é? Precisa ser muito generoso. E eu entrei mais na pantomima do palhaço, não é? Pronto. E depois, quem é muito bom, o Oleg Popov, por exemplo, tinha isso tudo, não é? O palhaço é aquela figura que reúne tudo. Tem que ser o polivalente, não é? E há bocado tínhamos falado um bocado disso. Eu não fui tanto, porque comecei muito tarde. Eu comecei só com 20 anos, não é? Mas consegui, mesmo assim, ter os grandes mestres, aproveitar bastante, porque eu sou muito boa aluna. E aproveitei muito, muito, muito. E consegui ultrapassar a minha idade. Digamos que juntou um bocadinho de todos. Um bocadinho. E até que depois eu encontro a minha própria figura de teté, não é? Finalmente. Com saias. Temos. Eu comecei de calças. O palhaço mulher, que era uma raridade, é isso? Se eu entendo. Era, foi realmente... era um bocado única, enquanto mulher assumir a sua condição, por isso já dentro dos meus princípios de defesa da condição feminina, e por isso assumi e descobri aquela mulher portuguesa das sete saias, né? E pronto, e que se prepara para sair e que tem a sua solidão também, e a galinha, que era quem me acompanhava. Eu fui perdendo os meus parceiros de trabalho, os meus partners, e por isso comecei a ficar sozinha, porque é muito difícil encontrar realmente gente para partilhar connosco isto. Palhaço triste, será isso? É a história do palhaço triste? Não é bem a história do palhaço triste, é a história do palhaço que faz rir, mas que é nos seus interstícios é muito difícil encontrar parceiros. Tive ainda a Elsa Galvão e o Michel, que ainda participaram comigo, na música Sapateado, porque ele também o fazia, e a Elsa Galvão, que na altura se apaixonou muito por esta arte também, e ela fazia de palhaço rico. Hoje em dia ela é uma grande atriz, está a trabalhar com a Jorge Silva Melo e é fantástica, e ela fazia de palhaço rico, eu fazia de sempre palhaço pobre. Pobre pode não ser triste, não é? Uhum. Pobreto, mas alegrete. Não, eu quando estava a falar do palhaço triste, não era o palhaço triste em palco. Sim. Era o palhaço triste na vida real. Portanto, só e sem partner e com uma vida complicada. É uma realidade encontrar parceiros hoje em dia. É uma realidade em tudo, não é? Nos amores, na vida, na coisa. Quer dizer, hoje em dia é tudo tão descartável, não é? Digamos que é normal essa... É desgaste muito rápido, eu não sou. Desgaste rápido, então é difícil de encontrar pessoas que me acompanhem, porque o desgaste rápido já foi. Ora, estamos a falar numa altura em que está vibrante a noção do circo novo, ou do novo circo. Sim, senhor, um outro circo. Outro circo? Um outro circo. Nada de especial, é isso? Não, não é nada, é sei lá o que é, não é? Hoje em dia tudo é possível, então, não é? Então, mas há uma diferença, desde que haja, desde que haja perícia, desde que haja o know-how, desde que haja arte naquilo que se faz, pode ser aquilo que nós quisermos. Então, mas gosta de ver o circo tradicional com feras e com leões não, e com tigres? Não, mas eu posso ser uma tradicional sem feras e sem leões. Ai, os leões à parte, é isso? Os animais à parte. Os animais de grande porte à parte. Não, e nunca cães, trabalhei com... por exemplo? Não, animais domésticos é outra coisa. Já cães, mais galinhas, claro. Porcos, sim, isso não é há outra problema. História. Não há problema. E cavalos? Cavalos também é um bicho também de pista. Resvés, mas depende de como se trabalha com eles, não é? Mas são mais seja, de sala, elefantes, direi, são mais de sala. Elefantes, leões, tigres. São mais de selva. Olha, eu estou a gostar daquilo que eu estou a dizer, não achou bem? Mais cavalos são de sala, são os animais domésticos são da quinta e os outros são da selva. Achei bem. Portanto, os da selva não, é isso? Não, a selva não, não, a selva não. A selva não, há selva. Mas há um pouco aquela ideia de alguns empresários do circo que é os animais da selva que atraem pessoas. Os crocodilos, os hipopótamos, os... Pronto, mas olha, mas isto é outra conversa ainda, não é verdade? Há divergências, é isso? Não há divergências, mas cada um escolhe realmente o seu negócio da melhor maneira, não é? Então, quer dizer... Circo do Soleil, sim ou não? O Cirque du Soleil é uma multinacional atualmente, tem um pouco de tudo, reconheço o trabalho deles porque supostamente suportam, começaram na rua primeiro, conseguiram fazer essa multinacional suportando um trabalho social muito importante. Então, sim, Cirque, é isso? A resposta é sim? Sim, sim, Cirque du Monde. Mas quero eu dizer, mas não é aquilo que eu escolhesse para trabalhar. Porquê? Porque não é, eu sou uma tradicional, no final das contas, não é? É uma coisa mais de saltimbanco, é isso? Sim, mais saltimbanco, mais de casa. Sou uma pessoa de casa. A casa do Chapitô. Chegamos aqui ao grande, ao nosso grande lar, o lar como que quiser. Acolhe tanta gente. Antes de mais, casa de cultura. Não doeu, quer dizer, não custou criar o Chapitô? Não foi arrancada a ferros? Foi muito arrancada a ferros, mas foi com muita determinação, foi com muita objetividade. Ou seja, eu construí o Chapitô mediante um projeto que foi trabalhado intelectualmente e com toda a parte teórica bem fundamentada, com muita gente à minha volta, sociólogos, educadores, professores, tudo isso. Fui rodear-me de grandes amigos e que passaram até a perceber também de circo e perceberam a importância do circo ao serviço da educação. Por isso, e quando eu o construí foi exatamente mediante aquele programa. E aquilo que está ali feito foi pensado para que tal acontecesse. Não foi nada... Então é um sonho tornado realidade. Foi isso. Um sonho tornado realidade. Meu e de muita gente. E está viçoso ou tem problemas? Está viçoso. Não, está viçoso. Não estou em crise, nem estou em falência. Tenho as fragilidades. Mas as fragilidades mais de um ser humano, como eu, que já deu tais muito... Como? Tais como estar cansada, de vez em quando, procurar parceiros ainda que percebam a importância destas áreas na saúde do país. Parceiros, não é? Públicos? Parceiros, não, tipo não câmaras públicos. E coisas do género, não. Não, mais empresários. Nós estamos bem rodeados com as instituições do Estado. Eu consegui convencê-los e obrigá-los quase a participarem no serviço público que é o Chapitô, junto da educação, junto da área social, da reinserção social, junto da cultura. Os empresários não estão ainda completamente sensibilizados, sensíveis a isso, mas têm vindo a ser sensibilizados, fazem parte também desse mundo, até porque têm os seus benefícios fiscais e têm a sua imagem e o seu prestígio a ser defendido por um projeto que não caiu ao longo destes anos, são 28 anos. Mas não caiu e continua. Em vigoroso, é isso? Viçoso. Viçoso, muito bem. E é uma casa realmente aberta a toda a gente, aberta a público. Aberto a público. A público para ser visitado, mas o que é que quer dizer com isso? Portanto, não aberto a... Não é, quer dizer, por oposição não a... Não sou, faço um serviço público, não sou um espaço público, não sou um espaço do Estado, sou uma organização não governamental, não é? E por isso abri a público. Toda a gente pode entrar. Mas é uma organização não governamental. Não, e por outro lado, toda a gente também pode entrar a frequentar. No sentido não é de ir lá à noite tomar um copo, é no sentido de as aulas. Porque exatamente é uma escola reconhecida pelo Estado, mas é uma escola privada, não é? Mas com o apoio do Estado. Por acaso, tive a ocasião de ir lá há perto de um ano, mais ou menos, assistir a uma apresentação, uma espécie de um... Uma apresentação de um projeto depois de um curso de formação? As provas de aptidão profissional. Tal e qual. Final de curso. Fiquei absolutamente fascinado. Ficou? Fiquei completamente. Mas é sério, não é? E é sério. Totalmente a sério. Bom. Aliás, eu ouvi aquilo e o meu comentário, não sei se recorda, na altura disse lá mesmo, em público, disse, eu não percebo. Surpreendido. Podia ser aqui, podia ser em Paris, podia ser em Londres ou em Nova York. Portanto, fiquei... Exatamente. Exatamente isso. Fiquei estarrecido com a qualidade que apresentou. Olha, fico muito contente de ouvir, é porque eu sou boa aluna, então, não é? É, muito e bem. E também está sou exigente para os outros alunos. Senhora professora, também tem a sua nota, grande nota, com ótimo, como se dizia antes, não é? Com ótimo, era o muito bom e o ótimo. Exatamente. Mas, João, isto até para dizer, quer dizer, que esta brincadeira que atualmente está e que sempre esteve, peça um circo, peça um palhaço ao palhaço, é bom dizer as palavras, tem realmente a sua seriedade. E é realmente muito sério ser palhaço, não é? E é muito sério ser artista de circo. Ora, a minha pergunta é se acha que alguma, no meio disso tudo. A revolução foi concretizada lá no seu cantinho, num certo sentido, não é? As ideias que tinha, o projeto, a forma como se desenvolveu. Podia querer mais? Quero. Ensino superior. É o que falta? Falta agora. É o passo seguinte? Passo seguinte. Quarto ano da especialidade. Isso significa ensino superior em que... Na área do circo, obviamente. Na área do circo e, por isso, paralelamente com a Europa, não é? A Europa já tem escolas de circo a nível superior, depois dos anos 80. Já tem um interlocutor, alguém na manga ou não? Tenho vários. Então, tenho vários. Então chega lá. Tem que chegar, não é? Tem que chegar. Eu espero conseguir. Tenho 60 anos, com mais 20 são 80. Então eu atrevo-me a dar um palpite. Eu acho que vai chegar. Ah, vamos a isso. Agradeço-lhe a sua vinda, Teresa Ricu, também conhecida como Teté, a mulher palhaço, fundadora do Chapitô, grande animadora, pioneira também do Circo Novo em Portugal. Foi a nossa convidada nesta Quinta Essência, que teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção Manuela Gomes, apresentação e realização de João Almeida. Nós regressamos 2 ou 8 dias. Bom fim de semana.